esqueça. Mesmo ao telefone me agrada. Basta uma palavra em cada vez. Por favor, repita esta chamada. Me telefone. Tá demais. Me telefone mais. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Vai caminheiro,